tem seus valores e dores. Pronto pra firma? Vamos lá. Primeiramente, alemão, eu vou falar da morte. Mas pra tocar nesse assunto eu tenho que ser forte. Pois eu já vi e convivi com esse pesadelo. Mas hoje em dia, com certeza, eu não tenho mais medo. Eu não consigo entender por que tanta matança. O mais malandro da quebrada se vacila dança. Qual o motivo, parceiro, de tanta palhaçada? Fica de boa, deixa quieto, isso não leva a nada. Não vou te dar ouvidos, é isso que eu quero. Se depender do meu oito, não vou pro cemitério. Escuta só um pouco, não é tão fácil assim. Está escrito, meu amigo, tudo tem seu fim. Você não é o mais rico e nem o mais bonito. Pra muita gente, seu comédia não passa de um lixo. Estou pedindo um pouco, só quero que desista. Você não pensa nem um pouco na sua família. Não vou te atender, vê se me deixa em paz. Estou cansado de ser mão, já não aguento mais. Já reparei na sua vida que é só tristeza. Eu quero ver o que vai fazer no final dessa letra. Conselhos e conselhos, olha que ilusão. Sofrimento dói na alma, espera salvação. Não tenho motivos pra dar um sorriso. Apenas vejo sangue, dor e um povo sofrido. Conselhos e conselhos, olha que ilusão. Sofrimento dói na alma, espera salvação. Não tenho motivos pra dar um sorriso. Se liga na fita, bicho esquisito, vê se para com isso. Sai dessa vida infernal que te atormenta até hoje. O seu futuro é tão escuro que se iguala com a noite. Não quero nem saber, hoje é o que me importa. Me fale apenas o motivo de tanta revolta. Se quer saber, venha comigo que eu vou te mostrar. Vai ver o buraco onde eu moro, cuidado pra não se assustar. Periferia, favela, bem longe da burguesia. Pra começar, se liga, só faltou a energia. O bebetinho parado na esquina. Apenas mais um soldado vendendo cocaína. Espere um pouco, mano, onde é que estão seus pais? Do outro lado da favela, se drogando demais. Já na metade do buraco eu vejo uma tiazinha. Está sentada chorando com a panela vazia. O seu marido, um vagabundo, não liga pra nada. Todo dia chega louco e quebra tudo em casa. Isso é só o começo que eu vou te relatar. Uma certeza, bombinha, eu vou deixar no ar. Periferia, sofrimento, miséria e dor. A morte, o sangue, eu choro, meu Deus, mas que horror. Conselhos e conselhos, olha que ilusão. Sofrimento dói na alma, espera salvação. Não tenho motivos pra dar um sorriso. Apenas vejo sangue, dor e um povo sofrido. Conselhos e conselhos, olha que ilusão. Sofrimento dói na alma, espera salvação. Não tenho motivos pra dar um sorriso. Se liga na fita, bicho esquisito, vê se para com isso. Ouça a voz que vem de dentro de você. Se acredita, meu irmão, pode acontecer. Enfim, eu peço a paz, enfim, eu peço amor. Espero que pare com a matança e peça desculpa ao senhor. Eu deixa sei eu que falar, não mano. É fácil morar em um barraco. Não tenho arroz pra misturar com feijão estragado. Vendo sua sozinho? Própria mãe se estragando com as drogas. Falar, somente agora só eu entendo crer, a razão nós. Da revolta. Não sei se é minha cor. Não sei se é meu valor. Somente agora eu posso afirmar que a minha fé aumentou. Mais que nada, valeu a posse, eu te agradeço. Talvez não sou o cara certo, não sei se eu mereço. Fica tranquilo, meu amigo, eu vou sair daqui. Não vou dar mais um motivo, o diabo não vai rir de mim. Não vou te garantir, mas vou tentar sair. Na vida do crime, ser do otário, se a casa pode cair. Graças a Deus me escutou, já passou o perigo. Eu agradeço meu irmão por não dar mais um tiro. Se continuasse nessa vida seria fatal. Esse é o fim da letra, eu dou ponto final. Conselhos e conselhos, olha que ilusão. Sofrimento dói na alma, espera salvação. Não tenho motivos pra dar um sorriso. Apenas vejo sangue, dor e um povo sofrido. Conselhos e conselhos, olha que ilusão. Sofrimento dói na alma, espera salvação. Não tenho motivos pra dar um sorriso. Se liga na fita, bicho esquisito, vê se para com isso. Aí favela, as forças do bem crescem a cada dia. O consciência coletivo consegue resgatar mais uma vida. Esse conselho pode servir pra você que pensa na maldade. Eu, Kátia, te desejo força, paz e muita humildade. Pode crer, crer.